697 para Quebec, 210 para 160 na Bonf. Gol no 697, ação de identificação, chegada Bonf, desça e mantenha 4.000 pés, ajuste de altímetro 10119. 4.019, gol no 697 na Bonf. Passaredo 2230, tem livre pouso na 10 do Venta Dino 50 graus com 8 nós. Livre pouso no 02260. 6213 da Oceané decolou agora os 531208 controle. 208, até a volta. Até. Mil pés está autorizado, informe o final do procedimento TLS X-Ray. Completa a redução para 200 nós. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2003, reporta quando está pisado o Afirmo. Salvador, boa tarde, Sané 6213 na saída da EL, poderia voltar EL ou LEDA? Sané 6213, contato radar, mantenha o 360, está autorizado voar da EL. 360, direto da EL, 6213. Estabilizado, XAI 1924. 7, completo sinal, chame 2186. 286, até mais. É. Salvador, bom dia, gol 924. Gol 924, muito bom dia. Continua a aproximação, aguardando pista livre, informa um Boeing da Webjet alinhando para decolagem. É, 24. Paredo 2230 no solo 54, livre à direita no 219. Ó, livre a 219. Mike Alfa Yankee, chama o centro Recife, na proponha 1351. Alterna 1-3-3-2. Jet desce para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-9, informa o final do procedimento LS X-Ray. Batiu 2.000, ajuste 1.019, reporta no localizador 6721. Tipos do acionamento é por conta e risco. Quatro, senhor, identificação, desço, mantém o 050 na chegada Mare. Ajuste de altímetro 10019. 3283, está estabilizado. 3883, 3283, completo sinal, chame 2-118-6. 18-6, obrigado. Oi, está 3283, está estabilizado. 3283, muito boa tarde. Continue a aproximação aguardando pista livre, número 2 para pouso. Continua aguardando, 3283. Read the contact on departure. Plan maintain flight level 340 on Dael departure. Ok, climb maintain flight level 340 Dael departure. It's possible climb now direct to Dael position. Negative, maintain that. Ok, maintain dial departure Webjet 6741. No solo 57, livre à direita na 209. Direita 209, gol na 924. Boa tarde, gol 924, livrou a circunstância. Gol no 924, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10, obrigado. 3, 2, 3. Olimpo 03, cópia. Olimpo 03 autorizado conforme briefing da defesa aérea, o voo Salvador-Salvador, decolagem da pista 10, após decolagem primeira curva à direita, ingressa no corredor Axé, restrito a 1.000 pés, aguardando liberação do controle Salvador para ascensão até o 025, sai na radial 210 até 50 milhas, os canais são Tango 105 e Tango 18 e a frequência do controle Salvador 120.8. Gol no 697, está efetuando o desvio à direita de Cúmulos. Corrigido controle 5490. Controle Salvador, gol no 697, está à direita. Entre dois rios. Navegando a passar o nível 1 no 0. Sente e aguarde para transferência. Canem 62, zona 3, poderia voar a bridge? Canem 62, zona 3, chama o centro Recife, solicite direto ao mesmo. Na frequência 1251, alterna 13325. Vai chamar Recife 1251, alternando 3325. Canem 62, 13, obrigado. 3 atando, solo 00, livre à direita no 219. 219 à direita, obrigado. 3283, livrou. Dan 3283, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, até portão 07. Ciente, objeto 6721, com pet final, chame 2186. 2186, boa senhora, 6721. Web 6721, está a 1.3 milhas do marcador externo, trem baixar travado. Objeto 6721, tem livre pouso na 10, venta de 30 graus com 8 nós, boa tarde. Boa tarde, Sanita. Livre pouso para o Web 6721 na 10. 090-53, FIF, na frequência 12085, alterno 12545. 1697-74000, após pelo, está autorizado para prosseguir? Afirmativo, 2000 pés em forma estabilizada. Fiat Samara. Trip 5490. É, escuta. Copie o controle? Não, foi sobre modulado. Ok, chame o centro, 12685, alternando 12545. 2000-74000-490. Jet 6741, chama centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. 251 no web 6741. Autorizado táxi, inicialmente até a Taxiway Hotel, reposte na Taxiway Hotel, ajuste no 09, Olimpo 03. Bruno 754, boa tarde, Salvador Campina Grande, nível 390 já aprovado, número 1 no placote, aguardando. Aguardando, 754. Paulo Salvador, muito boa tarde, web 6721, livrou para nossa escuta. Web 6721, boa tarde, Alfa e Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 6721, obrigado, senhor. Marido 2230, prossiga. Qual o horário do plano? Seria 1630? Gente, quando aparecer aqui no sistema eu chamo pra cópia, passarelo. Sete completo final, chame tu e agora na frequência 118 decimal 612. 18,6, boa tarde. Oi, muito bom, boa tarde. Voo no 697, está uma milha para o externo, dá 10, baixado, checado. Voo no 697, muito boa tarde. Tem livre pouso na 10, venta de 4, 0 graus com 8 nós. Livre pouso na 10, voo no 697. Bruno 328, acione identificação, chegada a mar e desce, mantém o 050. Ajuste de altímetro no 019. 239, 0 aguardando, tem a provável saída? Tucajama, Aracaju. Ok, ou no 8 pelo menos. Zono 44, autorizado 2000 pés, ajuste 1019, informe o final do procedimento. Agora ali para o 408-9360 Vitória, número 3 para Cobra, aguardando só um minuto. É a Dael Leda Eudes. 1754 Cobra. 754 Cobra. Autorizado Campina Grande, nível 390, via Upzulu 10 até Neuma, após direto Campina Grande. Decolagem pista 10, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca com transição Zipar. Frequência do controle 120, décima 8, aciona 5411. Bono 054, autoridade deu 390 para a Campina Grande, com a palavra do Fone Gol. Setor da pista 10, sua esquerda, Puca, transição Zipar. Controle 120, transição 154, confirmando a rota atrás do Gudeiro, deu uma direta para a Campina Grande, 154. Cotejamento correto, portão 08, chama pronto, pushback, fundamento 1754. Chama pronto, 754. Olimpo 03, autorizado cruzamento, após prossegue via Delta e Alfa, reporta para ingresso na Taxi Juliette, Olimpo 03. Zona 44, completo final, chame 2-118-6. Zona 697 no solo, zona 0, livre à direita na 209. 1-2-1-9, livre a voo no 697. Alô, Salvador, boa tarde, Gol no 697, livrou. Gol no 697, boa tarde, táxi via Alfa e Juliette para o portão 05. Guardando a transmissão para todos. Falou. Olimpo 03 prossegue Alfa Juliette, Pátio 1, Índia. No ponto de espera da 10, chama a torre 118, decimal 6, o ajuste 10, 19. Tem um bom voo. Gol no 806, cópia. Fala, cópia, no 806. Gol no 806, autorizado Aracaju, nível 230, decolagem pistão 10, primeira curva à esquerda, realiza perfil da subida Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju, controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5410. Autorizou 230, Puca, Jamo, curva na esquerda, após Jamo, Aracaju, 208, 5410. Cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, portão 612, gol no 806. Chama lá ou no 806? Azul 4089, cópia. Copia, acionamento, cópia. Autorizado Vitória, nível 360, via Upper Whisky 50. Decolagem pistão no 0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, direto Eudes. O controle Salvador 120, décima 8, aciona 5412. Vitória 360, decola pela 10, centro direito da El Negativo. 20, 5412, correto, 5412, portão 03, chama pronto, azul 4089. Areia 2230, cópia. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza perfil da subida Arbor, eleva após direto Conquista, o controle opera em 120, décima 8, aciona 5423, passarei do 2230. Cotejamento correto na remota 14, chama pronto, passarei do 2230. Salvo no 754, se tiver portão 8. Autorizado, chama táxi, gol no 754. Autorizado, vai a porta para táxi. Juno Solo, agora 14, livre direita 121, decimal 9. Salvador, boa tarde, é o TAN 3144, livrando. TAN 3144, boa tarde, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi Juliette. Alfa, reportará para ingresso Juliette, TAN 3144. TAN 3, boa tarde, Alinda, cola pista 10, o vento é de 950 graus com 99. Desce para 2.000 pés, informe estabilizado. 2.000, reporta estabilizado, Golo 322. No 44, mantém a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso. Ok, ciente, chama pronto, 754. 4089 autorizado, portão 03, chama táxi. Azul 4089, autorizado, chama táxi. Então 3144, ingresso a Juliette, portão 1-1. Juliette, portão 1-1, tá 3144. Controle Salvador, gol 600, 7 da QBS. Gordo 600, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 10, 19, a chegada Mare, informe o final do procedimento LS X-Ray. Por gentileza, sendo identificação. 2019, identificou a Mare, o 600. 30 para Fortaleza. Web 6721, autorizado Fortaleza, o nível é o 330, via Upzulu 19. Decolagem pistão no zero, primeira curva vai à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, com transição Froti. O controle 120, décima 8, aciona 5406. Contagiamento correto, chama pronto, pushback, momento 6721. Chama a controle para pushback, momento 6721. Dá 3216, boa tarde, Fortaleza, o nível 370, só um minuto para cópia. Da 17, Olimpo 03. Olimpo 03, no farol de Itapuã, controle 120, décima 8, até a próxima. Itapuã, chamou 08, ajuste de altímetro 1019. Afirmativo, sequência. 0019, ajuste. No 754, autorizado, portal 08, chama táxi. Autorizado, vai para o portal 08. Cidade, confere? Afirmativo. Ok, 2500 pés, forma a 30 milhas afastado. O presidente vai receber para 2500, reportará 30 milhas afastado, o Olimpo 03. Afirmativo, está autorizado a interceptar. 328, marcador estabilizado. Confere, completo sinal, 2186. 286, até daqui a pouco. Salvador, cheio na MT 15, pode voar toque, está presente? Autorizado. Mano toque, obrigado. Só confirma o ajuste? Confirme? Confirma o ajuste de altímetro? 10019. Obrigado, 109. Correto, 5422, portão 01, chama pronto, pushback, fundamento, plano 32, no meio. Cancel, 250 nós em toque, pro 6315. Guarda azul, 4089. Ano 328, check train, livre pouso na 10, delta de 130 graus com 99. Embaixada travada, livre pouso no 0, ano 328.